Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 259. Durante a semana, nós tivemos uma edição extra para falar da Copa do Brasil, né? O entusiasmo tá demais, mas mereceu, foi bacana demais. E hoje nós vamos falar do assalto de ontem, né? Da garfada que sofremos aí, provavelmente, da FNF. Todos os culpados aí indicam, todos os análises culpados indicam isso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí no Decadente de hoje. Estão aqui comigo os culpados de sempre. E um convidado que já é da casa, né? Não é nem convidado mais, não. Não sei por que não é permanente, viu? Tá difícil, viu? Também não sei ainda não, já. Dê seu boa noite, Guilherme Rio Saci. Boa noite, galera. Mais uma vez, obrigado aí por estar de volta. Teve umas oportunidades passadas aí que eu não pude comparecer, peço perdão a todos que estão assistindo, mas muito legal, vamos comentar essa garfada mesmo, e eu tenho muito a falar sobre, é inadmissível um campeonato brasileiro, né, não tem ainda uma profissionalização de futebol e economia porca de não ter um VAR na segunda divisão, né, como se fosse dois esportes distintos, né, a Série A tem VAR, a Série B não, enfim, né, perdemos dois pontos, mas ainda na pior das hipóteses é 5 pontos do quinto e vamos para cima. Isso aí. Então aqui também, dois dos culpados de sempre, menino Lucas Deleucas meteu um atestado, mas tem crédito na casa, né? Então aqui os outros dois culpados, Thales Maciel e Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Bom, boa noite. Eu ia falar desse jogo, que é tudo para ser muito alegre, né? Começou muito bom pra gente, mas depois deu aquela tristezinha por conta da arbitragem, né? Mas vamos lá. Isso aí. E por último, o menino Thales Maciel, que já vai dar sua boa noite. Olha aí, cara. Vou ter que mudar essa senha aqui. Não vou poder deixar o Thales mais ser apresentador, não. Que ele começa a fazer esse tipo de idiotice. Vai acabar queimando nosso filme, viu? Que filme, já? Olha, deixa eu explicar uma coisa. O YouTube, o Twitter, eles estão punindo fake news. Você escreve que o Thales é o mais lindo do Decadente. Isso é um exemplo clássico de fake news. Você entendeu? Então eles vão acabar cancelando nosso canal aí em função de você propagando esse tipo de mentira, entendeu? É, se bem que minha mãe falou que o menino Saci era bonito, não sei onde minha mãe viu essa porra aí. Ah, aí, ó. Acho que ele tava de máscara. Eu tava de máscara e com barba, eu tampou meu rosto todo. Tá sem barba aí, ó. Só pode ser. Só pode ser. Carlos Maciel, já dê sua boa noite então e já emenda com o resumo, por favor. Vai, boa noite pra todo mundo aí. Resumo só do jogo de ontem, correto? Yeah. O jogo do Corinthians já tivemos programa e tal, então não há necessidade de fazer nada sobre ele. Ontem, a volta viramos a chave para a Série B, né? E primeira partida do segundo turno, já de cara enfrentando um dos nossos concorrentes ao acesso, a Ponte Preta, que já trocou de técnico, né? O técnico deles agora é o Marcelo Oliveira e tudo. Se você for pegar a escalação do time da Ponte Preta que encarou a gente no primeiro jogo contra em relação à Lei 6, você vai ver que o time está bem mudado, bem diferente do que era. Mas o América não sentiu isso, não. O América foi para cima do jeito que a gente está acostumado com o América jogando. Uma formação que a gente acredita que seja quase a ideal, né? Talvez ali o Alê, quando estiver bem, no lugar do Giovani, mas basicamente aquilo ali mesmo. E o Baumerman, que é titular absoluto. Mas o Anderson não vem. Tirando os pênaltis que ele comete, ele não vem comprometendo, não. O jogo foi muito do América no primeiro tempo. O América dominou todas as ações, o Cavicchioli não sujou o uniforme, e numa jogada da nossa principal arma ofensiva, que é o Ademir, não vou dizer nem um cruzamento, foi um passe, Giovani muito bem, se deslocando muito bem, na hora que você vê pela câmera, você vê o Giovani se deslocando, se posicionando muito bem, isso é muito legal, pro meia fazer um papel de centroavante, e fez um gol, um bonito gol de cabeça, eu sou um dos caras que consigo achar beleza em gols de cabeça, gol de pênalti, e aí a gente Não se acomodou com esse resultado, não. A gente continuou em cima da Ponte Preta, até que no finalzinho do primeiro tempo a gente teve mais um gol, que a gente vai discutir muito sobre isso, que o juiz e o Bandeirinha deram um gol de Felipe Azevedo, a bola bate no Rodolfo e por todas as câmeras não há aquela certeza que a bola bateu no braço do Rodolfo. Eu, particularmente, não vi a bola batendo no braço. O juiz deu, o Bandeirinha deu o gol, mas para nossa surpresa e para desespero de todo mundo, o juiz voltou atrás. E também a gente não sabe quem que foi que deu esse alerta. Não. Muitos falam que foi o quarto árbitro, que é até um árbitro da federação. Aí a gente começa a entrar naquelas teorias de conspiração que não nos surpreendem quando se fala em Federação Mineira e América. Marcelo Oliveira fez algumas substituições, o time da Ponte melhorou um pouquinho, mas mesmo assim não fazendo aquela pressão, não dando trabalho nenhum para o nosso sistema defensivo. Até que aconteceu o pior para a gente, que é, a gente também deve discutir isso muito no programa, que foi a questão do Messias ter sentido, e aí eu acho que foi mais para poupá-lo, entrou o Joseph. E isso só prova que assim, a gente tem hoje, talvez, a gente não pode afirmar com certeza se o Arthur é um bom zagueiro, mas a gente tem dois zagueiros que pode confiar, que é o Messias e o Balmer. Os outros a gente não pode confiar, não. E dito isso, a Ponte Preta num contra-ataque, um pouquinho de falha ali do Diego Ferreira e tal, mas completa desatenção do Joseph, e também faltou matar as jogadas, também do América não matar as jogadas, já é recorrente no América, a gente toma um gol que não mata a jogada, tem que matar, independente se vai tomar cartão ou não, tem que matar, é melhor você tomar um cartão do que você tomar um gol, e acabou que aconteceu isso, a gente tomou um gol, 1-1, a Ponte Preta gostou do jogo, mas nada que assustasse a gente. O América, como diz o craque Neto, né, que a gente homenageou ele na quarta-feira, diga-se de passagem, um bonito gol da Ponte Preta, de calcanhar. Aí acabou que o América fez algumas substituições que não encaixaram muito bem. O Toscano ainda varia muito entre uma partida muito boa e uma muito ruim. Berola também não entrou muito bem. Enfim, as substituições não deram o efeito que o Lisca achou que ia dar. O jogo foi se arrastando assim, até que o Léo Passos teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro, que ele chutou para fora. Não pode perder, ele na função de nove, função de centroavante, não pode perder um gol, ele e o goleiro, sendo admissível, mais para uma Série B, que é tão poucas chances que são criadas, né? E acabou que é isso, 1-1, olhando para uma ótica, é um resultado aceitável, um resultado compreensível, mas olhando pela ótica do que foi a arbitragem, é um resultado que nos deixa muito decepcionados, não com o time do América, mas sim com o que aprontaram com a gente. Foi isso o que aconteceu ontem. É exatamente o que eu ia começar o meu comentário, falando exatamente que a gente não tem muito o que reclamar do time, né? Eu acho que o América fez um primeiro tempo excelente, as mexidas realmente pioraram um pouco o time, mas eu acho que era esperado e... Bom, para mim, o Lisca estava doido para te fazer aquelas mexidas, cara. Ele queria poupar quando desse. E a anulação do segundo gol tirou ele do sério por conta disso, né? Eu acho que ele já estava na conta dele, era fazer 2-0, botar um time para trocar os 5 que desse e segurar ali para ver o que que dava, né? Então, eu acho que o time a gente não tem... Nós perdemos ontem por um assalto. Um assalto. No grupo, o pessoal discutiu, mas podia ter matado o jogo, gente, mas Ponte Preta não é uma mosca morta, não, cara. A gente não estava jogando contra ninguém, não. É um time bom, é um time que o Marcelo Oliveira deu, em comparação com os jogos da Copa do Brasil, a Ponte Preta melhorou bem, o time está bem melhor. Então, eu penso que assim, fizemos o que dava, fizemos 2-0, mas fomos garfados em 1. A verdade é essa, né? Então, cara, nós fizemos gordura para isso. Na minha lógica, nós fizemos gordura de ponto para passar esse período aí de Copa do Brasil sem sofrer muito. Porque a gente tem uma sequência fodida. Nós temos Cuiabá final de semana. Depois nós temos quem mesmo? Temos Operário e Juventude. Operário. Então, assim, nós temos uma sequência ferrada aí com uma Copa do Brasil no meio, com uma logística do capeta, porque a gente joga no meio de semana em Porto Alegre, joga em Cuiabá no fim de semana, depois joga em BH na quarta de novo, para jogar em Ponta Grossa, Paraná, no outro fim de semana. Então, é uma loucura. Então, pô, eu vou ser sincero com vocês, tá? Não é que eu tô feliz de não ter ganho 3 pontos, não. É claro que eu gostaria muito de 3 pontos, mas eu não vou sofrer por conta disso, não. Eu sofreria se o time tivesse caído de produção, mas não caiu. Então, paciência. Pois é, isso mesmo que vocês pensam? Pegando o gancho do que você tá falando, eu acho que é justamente isso. Eu acho que a gordura tá aí para isso. Se você parar para pensar ainda, né, numa situação, a América ganhou uma posição, nós somos o vice-líder da Série B, né, numa situação de ser aí quarto finalista da Copa do Brasil, eu acho que tem que priorizar a Copa do Brasil, sim. Eu acho que você falou tudo num ponto aí que, uma observação bem interessante, acho que o América, na hora que anula o segundo gol, liga, acaba com o planejamento do Lisca, né, de fazer as alterações. Dito e feito que quando trocou o melhor jogador do time, o Messias, que é o cara mais regular do time, desde que voltou, errou quase nada. O Messias saindo, incrivelmente foi o lance ali nas costas do Diego, cruzamento onde o Joseph deveria estar. O mesmo Joseph que também perdeu um gol no finalzinho, ele não foi só olhar o passe, teve uma bola que sobrou pro Joseph ali também, ele não conseguiu fazer o gol. Sem comentários, e é isso, eu acho que a gente tá numa situação bem confortável ainda, 5 pontos do 5º colocado é muita coisa, né, se tratando que a gente tá na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Nós nunca estivemos numa situação assim, diga-se de passagem, até quando nós subimos, até quando nós fomos campeões. Então, tente comemorar, é um trabalho muito bem feito. Se você for parar para pensar, o América é uma das poucas equipes, né, no Brasil que mal conseguiu utilizar 100% da equipe. Né, a gente está sempre ali revezando algum outro jogador. Não sei se a torcida tem reparado, o Lisca tem poupado até na Copa do Brasil, né, começar com o Vitão contra o Corinthians. E faz parte do planejamento. E, tipo assim, a gente vai ter que ir remando desse jeito. A torcida do América tem que entender também que, pô, é o que a gente tem, entendeu? Se for melhor, é o que está melhor preparado fisicamente. Porque a gente não sabe também. Às vezes o cara chega no vestiário, pô, tô com... alguma coisa muscular. O próprio Messias deve ter falado alguma coisa de desconforto, porque foi especulado que ele nem começaria jogando, começou e o desconforto veio, né? Então. E uma sequência longa. Tem muito. Desde aquela história da Covid, ele fez todos os jogos. Se você parar pra pensar, né, Jairo? Essa questão da logística também, para pensar. O cara, o pessoal é muito irado também. Tipo assim, pô, os caras ganham 50 mil, 60 mil pra isso. Mas, né, velho, é o corpo humano, né? Imagina você ter que recuperar no jogo dentro do avião, indo pra lá e pra cá, fraco. É igual, por exemplo, olha essa logística que a gente vai ter que encarar agora e, tipo assim, quarta de final da Copa do Brasil e todos os adversários diretos do Campeonato Brasileiro, é uma situação muito complicada. Mas o Lisca é muito inteligente, eu confio pra caralho no Lisca. Eu acho que a gente ainda vai sair com 10 de 12 pontos desses confrontos e da Série B que estão por vir. Não pode, após esses confrontos diretos, né, deixar de pontuar contra o Oeste e Cruzeiro, que já são adversários lá de baixo. E na Copa do Brasil é manter como está sendo 2020, ganhar lá dentro do Beira-Rio e segurar aquele Independência. Isso aí. E o América tem nosso histórico contra time que lá de cima é bom. A gente perde ponta contra os lá de baixo. Os lá de cima, em geral, dá jogo bom. Felipe, o que você pensou desse jogo de ontem aí? Eu acho, certamente, né, que o fato de a gente ter voando lá do tempo é muito diferente. Né? Fala um pouquinho mais alto. Sim, por favor. Uma coisa que eu achei muito positiva, né? Foi de. O Lisca não parou. O Bastão não deu um gol. O gol de parte dele veio e o time não passou na frente. E até o zagueiro estava na frente ali, que a gente cansou ali na sua contra-ataque, né? Então faz uma diferença. Isso é uma postura legal de se ver. O time realmente estava para cima e estava buscando matar o jogo, né? A única parte que deixa a gente um pouco mais preocupado é algumas insistências, né? Tipo. É difícil falar do Arthur, que a gente não sabe como vai ser. Do Jones, a vista dele também não foi muito boa, né? Mas ele teve a preferência para entrar no lugar do Messias. Não se sabe muito bem da razão. De novo, a gente teve o Léo Passos com preferência para cima do Vitão. Embora também sem muita justificativa nenhuma. Né? Eu não, ainda assim, não e nós vamos falar bem sobre isso hoje, porque você escreveu um texto muito bom sobre o assunto Léo Passos. Léo Passos, principalmente Léo Passos, é Vitão. E aí eu falo que a arbitragem tem muita diferença. Mas assim, o Léo Passos perde o gol dele também com 1-0 ali. E uma sensação que, se a gente pode ficar chateado com o jogo do gol que ele perdeu, era um zagueiro numa situação de ataque. Se ele fizesse, era bom. Perder dava então um pequeno desconto. Agora, um atacante na linha da pequena área, conseguir não acertar nem perto do gol, aí você consegue, dá pra você criticar bastante, né? Mas por uma canelada, ela passou sem ser nenhum perigo, né? Então. Essas assistências são deixam um pouco ressabiado, né? Mas, ao menos, o trabalho sendo bem feito. Apesar de ter peças ruins, né? O time tem conseguido pontuar, né? E vai bem nas duas competições. Mas é aquele história. Imagina no jogo de Copa do Brasil, uma chance dessa aí que o Léo Passos perde, que é o que está no comando, pode significar classificação também, né? Então a gente tem que pensar um pouco por esse lado, né? Fato. Tá, você quer acrescentar alguma coisa sobre o jogo em si? Ô, Jário, na verdade, acho que a gente já falou tudo aí sobre o que aconteceu no jogo, né, cara? Eu fiquei muito chateado, porque o América jogou bem, cara. O América jogou para ganhar. Realmente, os erros de arbitragem arregaçaram com todo o planejamento. Isso aí não é legal, né, bicho? Tem toda uma estrutura aí por detrás disso para acontecer esse tipo de situação. É um negócio chato de acontecer. Em pleno 2020, acontecer isso é complicado. Porque, bicho, não faz sentido nenhum, cara. O juiz e o bandeirinha dá o gol, aí de repente um cara que não tá no lance, tá longe pra cacete, fala assim, não foi gol. É a mesma coisa que você tá jogando uma pelada, um lance numa área, o goleiro do outro lá da área fala que foi mal, tá longe, não tá vendo. Sabe? Pois é. Vamos analisar com carinho, então. Vamos fazer um CSI. E por que você tirou o Thales Lindo aí, poxa? Porque já falei que é fake news. Nós não vamos aceitar fake news nesse programa, tá certo? Enquanto eu estiver na casa de sobrando, eu tenho acesso a essas paradas aqui. Depois aí. Sei. Então, o que acontece? Vamos fazer um CSI aqui da história toda. Fazer quem? Um CSI. Que porra é essa? Pô, cara, CSI é um programa... É, aliás, é um programa não. É uma divisão foda daqueles caras que fazem autópsia nos Estados Unidos. Lá, os caras... Se você é uma pessoa e pensa em algum dia se livrar dela, veja um episódio de CSI, tá bom? Lá todos os crimes passionais possíveis e imagináveis já foram resolvidos usando, sei lá, um pedaço da barba do sujeito, entendi, um olhar no espelho, é a coisa assim. Entendi. É um Gil Gomes dos Estados Unidos, é isso? É um Gil Gomes americano, cara. É, né, funciona, a bosta, então. Então, pensa comigo. O Bandeira, correto, e o juiz, que estava de frente para o lance, deram o gol, certo? Sim. 30 segundos depois, o cara voltou atrás. Então, quem falou com ele, quem falou alguma coisa com ele, ou foi o outro Bandeira, que está do outro lado, ou o quarto árbitro, concordam comigo? Sim. Porque, sim. Porque o Bandeira não vai mandar o cara voltar e nem ele mesmo. Então, foi um dos outros dois que conversou fiado. O outro Bandeira não faz o mínimo sentido. O que, que o Bandeira do outro lado vai ver que o Bandeira do lado correto não viu? Não tem como isso acontecer. Então, sobra para o quarto árbitro, que é um velho conhecido nosso. Além de ser da FMF, nós já tivemos problema com esse caboclo em jogo nosso, né? É, como é que é o nome da criança mesmo? Ronei Cândido, né? Nós Ronei já tivemos Cândido problema com ele. Já, esse ano mesmo, se eu não me engano, foi ele que sacaneou com o Zé Ricardo, não foi? Foi, e é muito estranho também, né, Jair? Uma Série B que a gente tá pedindo há tanto tempo ter VAR, né, para justamente ter essas interferências, não tem a interferência justamente para dar o gol de um árbitro, do árbitro que tava na cara, o Bandeirinha correu pro meio, não faz menor sentido. Pois é, e aí, para ser a cereja do bolo de merda formado por isso, o Lisca vai lá e pergunta pro cara, fala assim, eu quero saber quem anulou o gol. Ele não foi desrespeitoso, ele não chamou o cara de ladrão, devia, mas não fez. Ele... O árbitro simplesmente expulsou ele porque ele não concordou que estava errado. Isso, e todo mundo viu. O Lisca não virou para ele, não xingou ele, não fez. O Lisca virou e falou assim: eu quero saber quem anulou o gol. E, pô, o Lisca não tem direito de saber, não? Assim como nós, quem anulou o gol? Porque, peraí, se não. E ficou o idiota do... Na súmula sai isso? Só para minha curiosidade. Eu sou meio leigo nessas coisas. Boa pergunta. Não, acho que não é obrigado a colocar, não, né? Não, eu acho que sai tudo na súmula porque tem que justificar a expulsão, né? Ah, sim, a expulsão sim, mas por que ele anulou o gol? Ele vai falar que. Ah, não, isso não coloca na súmula, não. O que deveria ser de fato é quando depois, após o jogo, todos verem que de fato foi um gol mal anulado. Anular o cartão do Lisca, porque igual você falou, né, Jair? O cara não foi desrespeitoso. Não, ele foi expulso porque o árbitro falou que ele estava errado, né? Não baixou a bola, expulsou o Lisca, e agora que provou que o gol de fato foi gol. Pois é, e igual eu falei. E vamos conversar. Não é justo o técnico perguntar, na boa, como ele perguntou, me diz, quem anulou o gol? Ué. Mas, porque... Jair, de qualquer forma, na hora que o Lisca tomou o primeiro amarelo, que foi no intervalo, ok. Na hora que terminou o jogo, que ele foi em direção ao ar, todo mundo sabia que ele ia ser expulso. Qualquer coisa que ele falasse, ele tomaria o vermelho. Ele tomaria outro amarelo. Isso aí era muito claro. É, bicho, mas olha pra você ver como é que o sistema, então, tá muito... Muito sensai, muito sensai essa porra. Ué, cara, tá muito direcionado, porque... Ué, igual eu falei, uma coisa era o Lisca chegar chamando o cara de ladrão, chamando o cara de não sei o quê, você roubou meu time, você não sei o quê. Cara, ele chegou... O áudio vazou. O áudio é dele falando, eu quero saber quem anulou o gol. E isso é, e como eu falei, isso é algo completamente injusto, cara, saber. Ele não tá pedindo... Aí ficou o idiota lá do Paranaense lá. Ah, jogo é meu, o jogo é meu. Ué, que jogo é seu, cacete, bicho? Como é que você dá um gol e volta atrás? Baseado em quê? Sabe? Então, a arbitragem foi desastrosa, porque além de anular o gol, ainda faz esse tipo de idiotice, esse tipo de palhaçada, entendeu? Isso é que é foda. É muito reflexo também de a gente ainda não ter, né, em pleno 2020, né, Jair, os árbitros não profissionalizados, né? Eu acho isso uma completa várzea, diga-se de passagem, entendeu? Se tratando de uma liga que gira tanto dinheiro, entendeu? A gente até hoje não tem a profissionalização dos árbitros que gera toda essa várzea, entendeu? Um cara chega de fora, é escalado para tipo assim, quem é esse cara que apitou o jogo do América, sacou? Qual a referência dele para pintar o América? Apitar o América e Ponte Preta? Que poderia colocar o América a 8 pontos da ponte, entendeu? Colar. Sabe quantos jogos esse cara fez na Série B? Não. Esse cara nunca apitou Série A. Sabe quantos jogos ele fez na Série B? Dois. Hã? O jogo ontem foi o terceiro jogo dele da Série B. E apitou o América e Ponte. Porra, bicho. E olha aqui, e vamos conversar que os dois times ajudaram pra caramba a vida dele ontem. Os dois times jogaram tranquilo, jogo limpo. Ou seja, era um jogo para ele não complicar, não tinha nada para complicar. Entendeu? Assim, a ponte ali podia pegar vários amarelinhos ali que eles deixaram de dar, né? Pois é, mas assim, até os amarelinhos dá para discutir, mas igual tu falou, não foi um jogo com brigaiada, com... Não foi um lance também tão duvidoso assim. Eu, na verdade, quando marcou a mão, achei que tinha sido tipo um gol de mão do Felipe Azevedo, porque do Rodolfo não faz o menor sentido. No início, eu até podia ter, eu pensei, às vezes o Rodolfo tava impedido. Porque eu também pensei nisso, verdade. Aí eu pensei que não tava. Eu falei, não, beleza, então não foi nada aqui da câmera de televisão, mostra que pega claramente o peito, já com o braço ainda... Leva os braços para trás, a gente não correr risco, né? Ela vai pega no. Ele tenta sair da bola, na verdade. Ele tá todo indo para trás. Ela pega no peito e ele entra. E vai, o juiz tava bem perto. De frente pro lance. Não viu nada de estranho. O bandeira realmente não ia ter como ver muita coisa. Como ele tava de costas, se ela pega ali e resolve no ombro, ele não teria visto se era peito ou se era ombro, né? Então ele não ia falar nada independente do que tivesse sido, né? A porra. Quatro que o bobeira nem olhando direito pro lance tava, não resolveu entrar na história ali, porque o jogador da Ponte Preta. Comentaram reclamar veemente do mal, né? Acho que foi, eles ganharam muito grito, né? É o juiz, o quarto lado da já não tem muito problema com a parte com a gente, viu o pessoal gritando, porque o pai, eu acho que pegou, e aí foi, resolveu falar, não, pô, pô, ele pegou, pegou, tem certeza, aí o cara tenta jogar pra si, porque se pega ali ia ser o herói, né, com a coisa justa, se der errado, ele só prejudica o América com uma coisa que ele faz, corretamente, então pra mim não tem muito problema, né, então. Cara, isso é um absurdo. Eu fico meio puto quando o Salão arruma choradeira de arbitragem, mas nesse caso, cara, foi muito na lata. Assim, foi muito na lata. A gente foi assaltado na alta. Na alta mesmo. Eu tô tentando ver se saiu a súmula, não saiu ainda não, cara. Ah, não saiu. É a hora do Salão dar aquela visita à CBF, que ele já nos faz com situações dessas pra reclamar, né? E a arbitragem da Série B em si, ela é muito ruim. Não sei se vocês lembram aquele jogo que a gente perdeu o Figueirense no Independência. Eles marcaram 4 impedimentos que não existiram contra o América. Tipo assim, inacreditáveis. Tipo assim, o cara 2 metros antes do outro e marcaram 4 impedimentos. Então, tipo assim, no geral, sempre foi muito ruim. Eu acho que o maior adversário do América, na verdade, na Série B é a arbitragem. Tem que saber lidar com a arbitragem e é isso. Né? Dia de passagem, perdemos 2 pontos aí no último jogo por causa disso. Deixa eu mostrar. Oi. Só um minutinho, eu até concordo com o Sassi, só que realmente a arbitragem da Série B é muito ruim, até porque a Série B não é tão divulgada, não é divulgada igual a Série A, ponto. Mas ontem, cara, era um jogo do Sport TV, sabe? Então, assim, era jogo do Brasil. E o cara ainda me faz um negócio desse, sei lá, cara, você é muito doido. Não, brincadeira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Saiu a súmula do jogo. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Estão vendo aí? Ainda não, tá só uma bolinha. Agora sim. Cartões amarelos. Então, aqui, ó, nos gols, não tem nenhuma menção de por que ele anulou gol, tá? Só aqui não, só aparece aqui os gols que foram feitos, não tem mais nada sobre isso. Não tem nenhum comentário, não tem nada aqui que possa explicar algo, tá? Legal, né? Nada, não tem nada. Agora aqui, ó, o cartão amarelo do Lisca aqui, ó. O primeiro. Cime Lima de Lourenço. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Reclamar contra as decisões da arbitragem. Beleza, isso vale um amarelo. Que ótimo. É o segundo. Aí o segundo, vermelho. Segundo cartão amarelo. Reclamar contra as decisões da arbitragem ao término da partida, dizendo de forma assintosa, persistente e ofensiva, meteu ferro no meu time, meteram a mão na cara dura, peço a arbitragem. Fudeu meu time, papagaiada, vergonha, faz essa bosta, que vergonha, não tem vergonha na cara, safadeza e com certeza será promovido por isso. Ô, velho, sem brincadeira. Ele falou isso, não é só aumento. O Lisca falou o que a gente queria falar, né? Deve demais ser xingado pelo Lisca, né? Ô, bicho, pra um cara que tá fazendo o terceiro jogo dele na Série B é ser xingado pelo Lisca pra botar no currículo. É. Emocional a súmula, né? Ah, é, ué. Com certeza, cara. Brincadeira, velho. E não tem menção nenhuma na súmula, nada diferente de. Sabe? Só falou que mandou trocar os gandula. Agora não sei qual que é a lógica disso, não, tá? Faz sentido, não, né? Por que que mandou trocar os gandula? Ou o jogador tava xingando ele, ou tava travando a posição da bola. Como não, mas foi antes do início da partida. Ah, informa que 2 gandulas foram trocados antes do início da partida, entrando em seus lugares. 2 capuquinhos aqui. Ai, ai, cara. Deve ter tido problema anteriormente com o Lisca, já. Puta merda, viu? Brincadeira. Ai, ai, tem que rir, viu? Retardado. Eu falei Paraná, mas ele é de Goiás, tá? Brincadeira. Bom, a gente tá aqui falando, então, do jogo, né? A gente tá preocupado com isso aí. Vamos ler alguns comentários. O Paulo Henrique Barbosa tá dando aqui boa noite, tá acompanhando a gente pelo Facebook. Boa noite. Salve nação americana, o Alisson Santos. Salve nação americana, boa noite. Oh, é o outro menino Alisson? É o outro menino Alisson. Também desprovido de cabelo, olha pra você ver. Que coincidência. Não, é o outro. É outro. É o outro. E esse parece, volta o Alisson anterior. Olha lá, esse parece. Não pode ter dois o Alisson com a mesma grafia. Com a foto parecida, não pode. Torcedor da América, não pode. O Alisson, não bacana pode. Demais, cara. Não fica. Os caras aí, isso é porque a gente ficou falando hashtag volta o Alisson, já veio logo dois de uma vez. O Alisson original e o próximo Alisson. Talvez o Alisson Santos não saiba, porque dessa nossa brincadeira, é um dos idealizadores desse programa aqui, o Alisson. É o seu xará, o Alisson também. E que parece muito com você também. Entra em contato com a gente aí, um dia você participa aqui. Vai ser bacana, vai ser legal. Só não pode nem pedir abraço para ele, que senão você perde o emprego. É mais ou menos assim que funciona. Verdade. Abraço a gente evita. O Geraldo aqui tá falando, boa noite, galera. O Vilisca falando que o América vai investir o dinheiro da Copa do Brasil. Na entrevista dele do jogo do Corinthians, ele falou que provavelmente o clube usaria parte para infraestrutura, né? Mas eu acho que esse tipo de conversa, assim, é o que ele ouviu, né? Provavelmente do Salum lá dentro, do Brax. Faz algum sentido, né? Faz algum sentido. Eu acho que a questão de premiação é importante porque permite que a gente faça extravagâncias que a gente não faria normalmente. Dá para fretar um voo para diminuir uma logística, dá para dar um bicho mais caprichado. Então, acho que isso é importante também, né? O Sérgio está aqui tá falando, vamos denunciar mesmo a roubalheira de ontem, precisamos apurar. Pois é, tem que reclamar mesmo. O Zé Ventura também está falando que nós somos garfados de forma vergonhosa, assim não dá. O Marcelo, nosso parceiro aqui também, está falando aqui, boa noite, sinceramente tenho medo de priorizar a CB. Vamos lembrar, a Casa da Banha, não, Copa do Brasil, vamos lembrar que perdemos 5 dos últimos 6 pontos. É por isso que o pessoal prefere eu de apresentador, jamais uma piada dessa, CB, Clube da Banha, ah, meu Deus. Casa da Banha. Casa da Banha. É só a época de velho. Na minha opinião... Eu sou bem demais. Na minha opinião, começou com o Vitão na CB porque não tem banco. Cara... Não vou mentir, não. Eu concordo com você. Mas não é que não tem banco, tem que usar os caras. Paciência, não tinha. É o que tinha e diz que ele treinou bem. Paciência, né? Eu queria priorizar também a Copa. Pode falar, Filipão. Não, porque o Rodolfo, eu acho que ele. Aparentemente ele não está 100%, assim. Ele não está com tanto ritmo, ele está sendo substituído. Então eu acho que ele. Pessoal, se eu fizer um gol, um cara que marca gol no final, eu vou usar o Rodolfo inteiro. Então, eu acho que ele começou com o Vitão pensando em colocar o Rodolfo para se precisar marcar um gol no segundo tempo. Achei ideia mais ou menos essa. Sim. Foi começar com ele ali, aí daqui 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, ele já tá meio morto, para poder produzir, se precisar fazer um gol no final, você dependeria do banco. Assim. Achei que guardou melhor pro fim, porque é um jogo competitivo. E, de acordo com ele, o Léo Passos, que para ele está na frente do Vitão, e essa parte está sendo ainda, mas estava meio bom, não estava 100%, né? Então, acho que foi por isso que o Vitão começou. Era o que tinha de melhor com maior condição física, que daria para começar o jogo inteiro se precisasse, né? Mas acho que já foi pensando em conseguir jogar o Rodolfo com mais intensidade no final. Série D, por exemplo, que não tem essa questão, já colocou o Rodolfo, já pensando em sair no segundo tempo, porque ele não vai estar no jogo completo, né? Esse foi mais nesse sentido, assim. Rodolfo e Denil Berola. Até aproveitando o Saci aí, depois vamos pegar com ele o contato, pra gente fazer... Saci fez umas taças muito legal da Barra Una, pra gente fazer umas do Decadente, aí o dinheiro que a gente conseguir arrecadar, a gente comprou um microfone pro Felipe, o que você acha? Ah, é, né? Vamos fazer uma vaquinha virtual aí pra comprar um microfone pro Felipe. E uma câmera também pra gente poder ver a cara dele, né? Não, só o microfone. Mas o microfone é melhor, a cara não precisa, não. Ô, cara, só pra não perder também o timing também, respondendo também o que o Marcelo falou, eu já discordo da primeira parte, eu acho que tem que priorizar demais a Copa do Brasil. Porque, pô, é como se a gente estivesse falando como se o América tivesse oitavo colocado, mas não tá, a gente também tá jogando pra caralho a Série B, entendeu? Nós somos o vice-líder da Série B, estamos com 5 pontos, querendo ou não, entendeu? E a Copa do Brasil nos permite, né, ter esse investimento, que, igual você mesmo disse, ele é revestido no conforto para logística, entendeu? Então, você parar para pensar, uma coisa consome a outra. E, pô, gente, estamos a 6 jogos da Copa Libertadores da América. Nós nunca estivemos nesse patamar e a gente tem que usar de, tipo assim, tudo a nosso favor. 2020 não tá tendo torcida. Não me deixe sonhar, Sassi, não me deixe sonhar. Gente, 2020 não tem torcida, isso aí favorece o América de um tanto. Não à toa, o América é o melhor visitante de todas as divisões do Brasil. Ganhamos do Corinthians fora, não foi tendo Independência. Então, tipo assim, pô, são 6 jogos, eu acho que tem que priorizar demais. Ganhando agora são 7 milhões, isso para a questão financeira do clube é extremamente importante. Cara, 7 milhões é 1/5 do orçamento do ano. Exato. Você sabe o que é isso? Vamos lembrar que a gente veio de um déficit de 17 milhões na temporada passada. Como que a gente não prioriza uma Copa do Brasil, entendeu? Uma competição que permite a gente dar bicho pros caras, jogar motivado a Série B também, entendeu? E igual você mesmo disse, eu não acho que esse resultado contra a Ponte Preta foi um desastre. O importante é pontuar. Não poderia perder para a Ponte Preta e diminuir a vantagem. Né? Beleza, igual, por exemplo, até o momento que o Messias sai, tava 1-0 para a América, tava tudo perfeito. Né, o Lisca, naquele momento, eram 32 do segundo tempo, assim, não, eu acho que agora é o momento de fato, modificar e poupar. Infelizmente, deu errado de novo. Mas até os 32 do segundo tempo, jogamos com a equipe titular, né, o Giovani com a Lely, que é a única alteração que eu não entendo, mas fez o gol. Né, então, vai ficar pro time titular mais uns 5 jogos. Mas ele não vem jogando mal, não, o Saci. Você tá achando? Eu também acho que não. O América dominou o jogo e foi uma infelicidade. Não, né? Graças a Deus, a rodada também foi muito boa pra gente, né? Tirando aí o resultado de Sampaio, hoje conseguiu virar, mas foi uma rodada boa. E a gordura é pra isso. Nós começamos muito bem, também somos vice-líder. Jogo contra o Inter já é agora quarta-feira, tem que colocar força máxima mesmo, ganhar e garantir 7 milhões, velho. Tá louco? Chegar na Série A no que vem com caixa, montar time pra ficar, não chegar e bater de novo. Isso aí. Deixa eu continuar aqui. O Marcelo tá falando, lembrando que precisamos de 9 vitórias e 1 empate pra garantir acesso. O Zé Ventura, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Sobre o próximo jogo. O Adolfo tá aí. Boa noite, cuidado. A gordura pode ir embora em 2 rodadas. Fomos roubados? Fomos. Podíamos ter matado o jogo no primeiro tempo? Sim. Mas perdemos 2 pontos. Ô, Jair, e aí, isso é importante, porque de gordura o Adolfo entende. Olha, e piada de gordo, gente... velho. Que paia, velho. Depois minhas piadas que são ruins, cara. É foda. Depois do caso da banha, liberou a piadinha. É. Tá, o Rafael Turi tá aqui, tá falando, ó, demos bobeira ontem, não podíamos ter perdido esses 2 pontos, ainda mais de adversário direto, agora é ganhar do Cuiabá. Eu acredito, Rafael, porque igual eu falei, contra jogo assim a gente vai bem. Ivanzinho Pimenta, aí ó, que é Saikwei Saci rachando. Somos a barra do coelho, aquela que não para de cantar. Abraço do Léo Passos. O Ivanzinho, ele proporcionou um momento histórico na quarta-feira, ele carregou o Léo Passos, ele cheirou o cangote do Lisca, o Ivan é foda. Eu rachei de rir, cara, do Ivan, porque ele antes, quando a galera ia sair, ele foi lá pra frente, parou, mandou parar os instrumentos, falou assim, ô moçada, o negócio é o seguinte, todo mundo bota máscara, tem que botar, e outra coisa, ninguém bota a mão no jogador, beleza? Beleza. Aí o jogador sai, ele agarra o Léo, levanta ele, sem máscara. A gente fazendo uma fila ali junto com a polícia militar ali, galera, pelo amor de Deus, não encosta nos caras. Aí me saiu uma foto do Ivan tirando o cangote do Lisca sem máscara, velho. Isso foi foda, velho. Rachei de rir, cara. Foi muito engraçado. Já doei bastante. No vídeo que ele carrega o Léo Passos, ele tá de máscara. Ele tirou a máscara no momento ali, caiu, sei lá, que arrumou. Legal demais a conta, cara. A festa foi muito massa. Puta merda. Ó. E já vou aproveitar para avisar que estamos organizando aí a próxima, né, Saci? Vamos fazer a próxima. Óbvio que, né, tipo assim, torcedor americano, ele é meio receoso, né? Tipo assim, ah, vamos programar só depois do primeiro jogo, mas eu já acho que é diferente. Não. Tem que programar já de agora, mas agora que é público mesmo, a gente pode divulgar, vamos fazer um mega movimento lá na Independência, né, ver se a gente cobre aquela roupa e tangue toda de fogo. Agora, quem não foi na primeira arrependeu, porque foi muito top. Foi massa. E com certeza quem foi também já tá garantido na segunda, divulgou demais. E vamos ver se a torcida compra o boi e colocar 1.000 pessoas lá seria maravilhoso. Nós transmitimos ao vivo no Facebook Decadentes. A gente, infelizmente, não consegue transmitir no Instagram e no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Seria um sonho, mas nós não temos essa tecnologia ainda. Mas nós estamos fazendo lá pelo Facebook, que parece que é onde o pessoal prefere. Uhum. E foi muito legal. Vamos continuar fazendo aí. É, tem que pedir desculpa às vezes, pessoal, porque a gente não divulgou, né? Tipo assim, porque de fato a gente ficou muito receoso, porque ah, o que, que isso pode vir em termos de sanção e tudo mais. Foi mais um negócio no grupo ali, mas foi muito foda. Acho que a galera comprou mesmo a briga. E a tendência agora é melhorar, né? Agora que pode ser divulgado também, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Vai ser show novamente. Deixa eu continuar aqui. O Maurício Cândido está falando aqui. Sofremos uma cirurgia em casa. O Pisca foi extremamente educado. Eu tinha xingado mesmo. Agora é hora de ver o que vamos arrumar contra o Inter. Tem notícias do Messias? Maurício, a notícia que eu tenho é que não tem problema, não. A notícia é que parece que joga quarta-feira, tá? Mas não tem, no oficial, não. Alguém tem alguma notícia melhor aí? Melhor não, mas... Mais organizada? É, a notícia que eu tenho são de alguns grupos aí que de gente lá dentro que parece que tá tranquilo, assim, que sentiu, mas foi mais para se poupar mesmo. Então, e era prevista a saída dele também. Então... É, e é meio difícil também obter informações que igual o próprio Guilherme não foi relacionado, ninguém sabe por quê. O Lisca também outro dia deu uma entrevista falando que o Rodolfo teve Covid, isso nunca foi noticiado. Então é meio chato também, né, a gente não ter acesso a essas informações. Pois é. O Guilherme falaram que é uma luxação no ombro, né? Daquela queda que ele teve uns dois anos. É, mas o clube não comunica, né? Tipo... Nada. Isso é mais um dos velhos problemas de comunicação do clube. Eu já contei aqui no jogo contra a Ponte, que a gente não conseguia nem saber que hora que o ônibus ia chegar, você lembra disso? Então, problemas de comunicação diversos. É, agora é a torcida rezar para ver foto do Messias no treinamento de terça, com o coletinho, e na quarta, uma hora antes do jogo, ele tá na escalação, só assim mesmo. Isso mesmo, na hora que saiu lá no Twitter, ó, time escalado, apareceu o... Léo Passos e mais 10? Léo Passos e mais 10, amigo de Léo Passos versus Inter. Amigo de Léo Passos versus amigo de D'Alessandro. Nossa, terrível. Tá certo. O César tá aqui falando, ó, quarta-feira vamos catar o Inter como fizemos nas Suminas em 2001, uma Libertadores, Deus salve a América. E o José Alves Aguiar, nosso parceiro também, tá falando que jogamos bem, mas tinha um juiz pedra no nosso caminho. Itabira vos abraça e tá perguntando, Sassi, por que parou a live da Barra? Ah, não. Cansei. vai voltar esse mês e a gente vai inaugurar a TV. Peço que todos fiquem muito atentos à rede social da Barra. Na quarta-feira nós vamos anunciar uma coisa... fora do comum. Uma torcida no Brasil só fez, Minas Gerais e uma fez. A galera vai gostar. É, bacana demais, viu? É, a gente, no Decadência também, aproveitando aqui, a gente vai lançar o primeiro ensaio sensual. Serão fotos minhas ousadas. Tá? Acompanha o nosso Instagram lá. Pioneirismo também. Já vou avisar que é o seguinte, nós vamos lançar um ensaio sensual do Thales e quem não, e nós vamos mandar pro e-mail de todo mundo que tiver assinado o Decadência. Vocês vão ter que pagar para não receber, tá? Nós vamos fazer um sistema de resgate. Se você não quiser ver fotos do Thales, deposite uma grana na nossa conta. Isso para comprar o microfone do Felipe? Exatamente. Eu fiquei sabendo que uma revista já comprou seu ensaio sensual, chama Globo Rural. Bom, então vamos falar do jogo de quarta-feira, né, gente? Quarta-feira, 9h30 da noite. Meu Deus do céu. Eu estava conversando com o menino Alisson no WhatsApp e nós estamos nesse estado de nervo, nesse estresse. Até quarta-feira só piora, né, gente? E com vocês? Eu acho que eu vou ter dificuldade para dormir já hoje. Eu vou lembrar, ainda faltam 3 dias, amanhã faltam 2 dias. Mas eu já estou muito satisfeito com a campanha do América, sabe, Jair? Eu acho que a gente, não jogando a toalha, que eu também estou muito confiante que a gente vai passar, acho que o contexto é totalmente do América. Esse empate com o Internacional hoje em tese foi bom, no meu modo de ver, que eles vão ter que priorizar o brasileiro, perder o ponto, vão ter que poupar na Copa do Brasil, porque não vai poupar na Libertadores nem no brasileiro. Eu acho que dos 3 campeonatos que hoje o Inter disputa, se eles tivessem que escolher 2, a Copa do Brasil eles deixariam de fora, até mesmo que eles acabaram de estrear, né, apenas a segunda fase que estão jogando, e o América tem que se beneficiar disso aí. Eu acho que se o Lisca poupou os jogadores no segundo tempo é porque vai levar mesmo para o Internacional. O Internacional é de boas lembranças, né? O ex-campeão de tudo, né? E os caras estão no veneno para jogar contra o América. A torcida dos caras querem muito eliminar o América, o que favorece mais ainda o contexto, né? Se a gente elimina os caras, né? Não foi simplesmente ganhar uma Série B em cima do Inter, também tirar o Inter de umas quartas de Copa do Brasil, né? E estar aí entre os melhores times do Brasil. Já estamos entre os 8, né, velho? É muito satisfatório. É um outro patamar de fato. O Lisca quebrou hoje, esse ano, muitas barreiras, né? Muitos tabus e chatos que a gente não vivia aí anos assombrando a gente. Eu tô curtindo, vamos ver. Eu tô só vivendo já. vamos fazer o que a torcida consegue fazer, acompanhar o que a gente consegue acompanhar. Acho que o grupo está muito fechado lá dentro também, e é ganhar lá no Beira-Rio e empatar dentro de casa depois. Isso aí. Felipe, como é que você tá pro jogo? Oh, desculpa, Tati. Eu vou falar aqui, você tá dentro do banheiro? Tá me escutando aí, João? Não, o... Tá beleza? O... Pra... Eu tô tranquilo, na verdade, pro jogo. O microfone já chegou lá, já, ué. Eu descobri o problema aqui. Era só, só tocar a porta USB aqui do computador que o microfone melhora. Nós ameaçamos o Felipe de mandar as fotos pro Tales na frente de todo mundo. Mas o, eu tô tranquilo, eu tô otimista. O Inter é freguês, 2-0 lá, tranquilo, sem muito problema. É, alegria, você, Tales? Então, cara, eu divido mais ou menos o que o que Stacy aí falou muito bem. Primeiras nossas, umas oitavas de final. Esses holofotes, mesmo contra, são muito legais. A gente já viu aí diversos comentaristas, na verdade, praticamente todos os comentaristas falando que o Inter já passou, isso é muito legal. Nós não temos favoritismo nenhum, nós somos o azarão do negócio. Ótimo, isso é bom demais. Isso é ótimo. E a gente tem uma, que outra coisa que o Saci falou muito bem também, não sei se foi Saci ou se foi, não sei quem falou, a questão de a gente jogar fora de casa. A gente está jogando muito bem fora de casa. Então, assim, buscar um resultado positivo lá não é nenhum sonho impossível, não. Pelo contrário, é um negócio muito... muito paliativo ali, não é paliativa a palavra, muito nas nossas mãos, não tá um negócio muito difícil. E imagina, cara, imagina, nós estamos, o que vocês falaram aí, bicho, nós estamos a 6 jogos de ganhar um título que puta que lá merda, né, cara? Muda a gente de patamar, muda a nossa história, muda muita coisa, cara. Eu, sinceramente, não sei, a gente vai vendo essas informações aí, muita gente falando que a gente deve, não deve priorizar a Copa do Brasil, mas, cara, tá muito próximo o negócio, e você vê os times... que estão os 8 times, não tem ninguém assim que está lá em cima, voando baixo, não. Hoje o próprio Flamengo tomou uma traulitada aqui dentro do Mineirão. Então, assim, está tudo muito nivelado, cara. Não está um negócio tão fora da lógica, assim, tão fora da curva, esse possível título, não. Posso estar sendo alienado, estar sonhando com o título da Copa do Brasil? Acho que não. Pelo que a gente vem jogando, pela estrutura que a gente montou, para quem sabe a gente não belisca. A única coisa ruim, se é que pode falar disso, é que a gente não vai estar lá dentro, né, vendo isso de perto acontecer. Mas, cara, bacana demais, bicho, bacana demais. Acho que a gente não deve priorizar absolutamente nada nesse momento. É entrar para cima nas duas competições, até porque nós estamos bem nas duas. Eu vejo que, assim, a minha preocupação é banco. A verdade é essa. Eu vejo que em certas posições a gente simplesmente não tem banco. A entrada do Joseph ontem para mim provou isso. Cara, tem o Messias e o Bauman num nível lá em cima, depois você tem um Anderson que ali, sabe, consegue manter num nível mais ou menos quando não tá fazendo pênalti, e o Arthur, eu não sei que apito que toca, sinceramente, mas o Joseph, por exemplo, não consegue, nos jogos que a gente viu, não dá para jogar com o cara, velho. Não dá. Se a gente, para jogar com Anderson e Joseph, a gente precisa mudar o time para ter uma marcação muito mais forte. De volante, que eu digo, né? Não dá pra soltar Juninho, não dá pra soltar ali, não dá pra soltar ninguém, porque os laterais vão ter que ficar quietinho, porque a prova disso que o gol foi nas costas do Diego Ferreira, que normalmente é uma avenida mesmo, só que em geral tem o Messias lá pra resolver, ontem não tinha. E é uma coisa que pegou também, talvez tenha sido o Lissan demorado um pouco mais a tirar o Ademir, né? Porque antes mesmo do lance do gol, o Ademir já tava conseguindo mais recompor. Então, tipo assim, tava sobrando mais gente pro lado do Diego, que já não é exatamente um exímio defensor, né? Então, talvez fosse o caso de já colocar ali que fosse o Berola também, ou o Daniel, que ele já tem feito, alguém pra figurar, né? Pra ajudar, porque o que aconteceu no gol foi isso, né? O contra-ataque deles, só o Diego voltando, a zaga toda muito alta, também atrapalhou pra voltar, e marcaram-se muita dificuldade ali, né? Pois é, e vocês não ficaram com a impressão um pouco de que foi assim uma cochilada, não, que o time deu uma cochilada nesse momento? Uma falta de concentração? Ah, o gol, pouco assim, mas geralmente gols saem de falhas, né? Eu acho que, na verdade, foi um pouco de desatenção dos dois da defesa, né? De estarem muito mais altos que deviam ali, eles estavam bem, bem mais... Eu até acho que marcação alta é uma coisa, mas tipo, geralmente o Messias geralmente é o que fica mais atrás. O Messias, ou vai um ou vai o outro, né? Os dois zagueiros subiram e os dois zagueiros estavam à frente ali de meio de campo ali. Aí, no contra-ataque, arrebentou, né? Já tava, se não me engano, nessa hora já era o Ale que tava ali, né? Não era mais o Giovanni, né? Recompondo. E aí tava mais lento, né, a recomposição. Então foi um pouco disso. Faltou tensão, tinham as peças cansadas, no caso do Ademir, ele pra voltar também. E a defesa meio que deu uma batida de cabeça, né? Mas acontece, né? Gol saem de falhas, né? Então. Ô, Jair, deixa eu te perguntar, até aproveitando o comentário do Felipe aí, se você é o treinador do América, você pede pro Messias jogar mais atrás? Ui! Vou querer não, obrigado, hein? Do nada, né, velho? Do nada, velho. A quinta série baixa assim numa velocidade absurda, né, cara? Sei. Você ia pedir pro Messias jogar enfiado, né? O cara já tá participando do programa já no banheiro, já cagando, já ainda faz um comentário desse. Pior que é. Nem, cara, vou falar com você sinceramente. Difícil demais. E vamos então pra Bale Palatina? Bora. Bora. É bom que a gente depois vai. Eu vou deixar por último o assunto, Léo Passo, para o menino Felipe conversar bastante sobre o nosso assunto aqui. Vamos lá. Eleição para a bala. Bala da galera. A gente faz a votação no Twitter, né? Depois do jogo a gente coloca lá. E o bala foi bem disputado, como geralmente não, como não costumamos ter. Mas ganhou Zé Ricardo com 35,7. Seguido de Ademir, Messias e... Comi mosca. E Giovani. Giovani na lista do bala, moçada. Jesus, 2020 tá muito louco mesmo. Vou começar com o meu voto. Eu vou de Messias, cara. Tá jogando muita bola. Zé Ricardo também tá jogando muito, mas... Assim, eu vou pela diferença. Quando entra um outro zagueiro, a gente vê o quanto que o cara é bom. Então eu vou de Messias. Saci, seu voto? Eu vou de Ademir. Também acho que é um jogador que evoluiu bastante, tá bem regular. Ontem o passe que ele deu pro Giovani, maravilhoso. Só acho que tem que parar de perder gol. Ontem ele perdeu um gol também, se não me engano, no primeiro lance do jogo. Ah, não foi o Diego Ferreira, foi o Ademir, não. Ele chegou a perder um, mas não foi tão perdido, né? Foi um que o goleiro soltou, ele chegou dividindo com o goleiro, né? Ele podia ter chegado tentando cavar ao invés de chegar chutando, né? Mas também não ia ser certeza que ia acertar, né? Mas se você parar a pensar na realidade, que o Ademir entrava no ano passado e o jogador que ele se tornou essa temporada pro América, né? Eu votaria no Ademir. Foi um belo passo mesmo. Verdade. Tá, seu voto. Então, cara, tá bem legal essa divisão, assim. O menino Marco Antônio da Vacoelhada fala um negócio interessante sobre esses jogadores, igual o Giovani, que são jogadores muito novos, né? Então eles têm uma oscilação muito grande. E acaba que a gente não tem muita paciência com esse tipo de jogador. E eu vejo o Giovani uma evolução muito grande. E outra coisa que eu gosto do Giovani, por incrível que pareça, que ele é um cara raçudo, cara. Ele corre e tal. O Zé Ricardo e o Messias, eu acho que é mais ou menos aí, já, o que você falou. Do Messias eu enquadro no Zé Ricardo também, cara. Eu acho que os dois... Não temos reservas para os dois. Você pode falar que o Flávio, o Juninho, então, mas são posições muito diferentes. O Zé Ricardo é o cara mordedor, cara. É o cara que tá ali. É o Dudu Pitbull, vamos dizer assim, uma comparação meio esdrúxula. É o Dunga de 94. Por aí, cara. Mas é mais o Dunga mesmo, porque o pessoal critica muito o Zé Ricardo, mas ele dá uns passes bons, cara. Óbvio que ele erra pra cacete, mas. Mas acho que a torcida criticava também mais no início e ele amadureceu muito, ele melhorou bastante o fundamento. Mas é até por causa da idade, né? O cara tá evoluindo. O que é o normal para um jogador, né? Um jogador alcança seu auge ali lá pros seus 25, 26 anos. E eu acho que soltaram ele mais também para chegar mais à frente. Ele tá agora trocando mais passes do campo ofensivo, né? E você vê ele acertando mais esse tipo de passe mais lá na frente que gera mais impacto, né? Quando ele ficava só lá atrás, qualquer passe errado lá atrás, o pessoal já vinha matando, até porque a chance de dar em gol era maior, né? Agora ele tem... E o percentual dele de acerto, na verdade, passa no campo do adversário, é alto até, viu? Comparando com... Eu tava vendo as estatísticas ontem pra poder fazer o texto que eu fiz. Eu achei... agora esqueci os números dele direitinho, porque eu não li exatamente os dele, né? Mas foquei nos dele, na verdade. Mas ele tem um aproveitamento de uns 70% de passe no campo ofensivo, né? Ou seja, não é só aquele jogador que tem um passe... O percentual de passe não é alto só porque ele troca passe lá atrás, né? Quando ele troca passe na frente, o índice de acerto dele também é muito alto. Isso ele em estatísticas de passes do Campeonato Brasileiro da Série B, ele, eu acho que lidera, se não for um dos top 3. Verdade. E aí, Jairo, se um treinador chega pra você e fala que você tem que jogar mais solto, você solta? Eu vou voltar lá dentro. Você passou a semana escrevendo essas idiotices? Não é possível. Ele tá enrustido, porque tem os últimos programas ele teve que apresentar, ele não faz piada com o apresentador. É um saco, cara. É um saco ter que apresentar essa merda. Um saco. Então, Ademir, né? Ademir. Então tá bom. Felipe, seu voto. Eu vou dizer, Ricardo. Zé Ricardo, ó, então, quer justificar? Eu acho que ele, a partida dele de ontem foi muito boa. Ele, novamente, ele deu uma, controlou bem o meio de campo ali e a parte da pressão funcionava muito por conta dele também. Ele chegou a roubar bolas no campo de ataque. Interceptar, ele chegou a tirar uns dois contra-ataques deles interceptando a bola. Um era um passe que era tipo dois mais ou menos contra ele ali, né? Já que a zaga tava meio. E ele conseguiu não dar o bote, esperar e tomar a bola na, na tentativa de passe deles, né? Então, acho que a partida dele defensivamente foi muito boa, né? E a, o que é muito legal, Felipe, também, desculpa, é porque a questão que a gente reclamava muito do Zé Ricardo no começo, que eram os cartões amarelos que ele tomava, né, cara? Sim. Você vê que ele ainda tomando cartão, cara. E uma coisa, se você ver o mapa de calor dele também, no campeonato, é uma coisa fora de série. Ele tá no campo inteiro. O mapa de calor dele é quase que praticamente o campo. Ele só não tá isso perto do nosso goleiro e perto do goleiro deles. O resto tá no campo inteiro. Aí, vou ser muito sincero. Hoje à noite, minha esposa, minha cremosa, vai ver no mapa de calor. Inacreditável, gente. Posso aproveitar que nós estamos falando sobre o Colatina dessa semana tem que ser o Thales, velho. Eu tô achando, cara. Acho que não vou apresentar Colatina, não. Sinceramente, viu? Alguém tem notícia do Christian, gente? Ele é nosso ainda, não é? Ele é do América ainda. Acho que ele tava recuperando a lesão. Ele tinha a lesão. Ele teve que estender o contrato dele, né? Quando a lesão. Foi, então, pois é, e não tá perto de voltar, não? Voltaria, porque foi no fim do ano passado, foi ligamento cruzado, né, que dá mais ou menos uns 8 meses. Uhum. Então, vai voltar mais ou menos por agora, assim, né, mas vai saber. Pois é, porque no Figueirense ele não tá jogando, mas, quer dizer, nada aí, eu acho ele melhor que o Flávio, hein? Era melhor que o Flávio. Mais pronto, né, Jairo? Pois é, assim... O Jairo é muito menino, cara. Desculpa, o Flávio é muito menino, cara. Pois é, eu acho. Esse esquema nosso aí, ele tá bem. Ele daria muito bem, na verdade. O Christian chama bem a responsabilidade naquela reta final do Brasileiro 2016. Então, pois é, ué. Só faltou ser mais usado até, né? Porque com a chegada do Adilson, sentou ele, né? E depois que ele, tipo assim, por algum motivo, o Adilson só usou os volantes velhos do time, né? Ele só jogava com 5 e conseguia não jogar com o Christian. Mas... Pois é, cara, eu acho que, assim, não sei como é que tá a situação dele, mas ele não jogou nenhum jogo esse ano pelo Figueirense ainda, né? Então, não sei, de repente, como é um jogador nosso, eu acho que no perfil do jogo do Lisca, eu acho que o futebol dele funcionaria, tá? Se voltar jogando, né? E o Lisca recuperou bem, alguns jogadores foram emprestados, né? O Felipe Azevedo, o Toscano... Pois é, até o Giovani eu coloco de recuperação. O Giovani, eu acho que assim, ele, com todos os méritos, ele era um jogador odiado pela torcida, porque ano passado ele não produzia nada. Esse ano, no início também dele, foi sofrível. Ele entrando dava os calafrios, né, que eu sinto hoje com o Léo Paz, por exemplo. Mas ele hoje, eu acho que ele tá jogando melhor com o Alê. Tanto no jogo contra o Corinthians quanto o jogo de ontem, ele jogou melhor com o Alê. Alê e Rodolfo voltaram mal, velho. A triste verdade é essa, que os dois voltaram mal das lesões. Não estou dizendo que eles são ruins, só estou dizendo que voltaram mal. Voltaram muito mal. Hoje, até por isso, hoje eu jogaria. Quarta-feira contra o Inter, eu começaria com o Giovani e deixaria ele no banco, por exemplo. Acho que o Giovani está rendendo mais, pois ele é mais rápido e ajuda a recompor melhor. Felipe, eu acho que vai entrar o Giovani. Hoje ele está até merecendo, né? Por incrível que pareça. Pois é. Bom, então eleito aí o empate Ademir e Zé Ricardo, 2 votos Zé Ricardo, 2 votos Ademir. Bacana demais da conta, moçada. Vamos então para a bala? Vamos. Não, o Colatina, né? Colatina, desculpa. Então, vendo, bota pra galera. Acho que eu vou ter que ser o apresentador de novo, queria assistir de garra fazendo um comentinho. Olha aí, ó. Colatina ganhou nosso glorioso juiz com 43,4%, seguido de Joseph com 28,3%. E menino Léo Passos com 20% nessa história toda aí. Tivemos aí o Rodolfo que se salvou, ficando só com 7,5%, né? Bom, também vou abrir com o meu voto. É claro que o juiz foi quem matou o jogo, que realmente fudeu a gente, como disse o glorioso Lisca, né? Como é que ele falou? Só fudeu meu time, o que mais? Você vai ser promovido. Você vai ser promovido por isso? mas em campo eu vou votar no Joseph, cara. Porque realmente entrou mal, não fez cobertura. E assim, houve outras jogadas que ele estava mal posicionado, só não saiu o gol. Então, cara, vai o Joseph. Para mim não tem outra opção, não. A outra opção seria o juiz, mas eu vou preferir votar num cara nosso mesmo. Saci, seu voto? Joseph, né? Tem como ser diferente. Meu voto seria do Thales pelas piadas de hoje, mas não deu tempo de colocar ele na estatística aí. Mas Joseph, né? Influenciou diretamente. O passe deve ter ganhado também 20%, porque também influenciou diretamente por ter perdido o gol, né? É cabível também o voto nele, mas na hora que o Joseph entra ali, muda completamente a história da partida. Eu fiquei até com medo do depois, né? Passa novamente, né? Todo o final de jogo do América é horrível, é sofrível. Então, Joseph. Tem jeito, né? Tá, e seu voto? Cara, eu vou de juiz. Eu vou de juiz. Esse filho da puta fudeu com a gente. Juiz. Foda, viu? Felipe. Olha, eu vou de Léo Passos, porque até pra, o juiz avacalhou muito. O Joseph realmente também não foi bem. Mas aquela história, apesar de tudo, poderiam ter ficado um 2-1 ali se ele não perde um gol que centroavante não perde, né? E as justificativas que alguns ainda dão para ele entrar, que é porque ele pressiona bem, desarma lá na frente, no jogo passado ele também não conseguiu fazer desarme. Ele não desarmou ninguém no jogo passado também, não roubou a bola lá na frente. Né? Então ele só a produção dele pro time foi uma cabeçada que ele tirou do Anderson e mandou para fora. E a finalização meio que de canela ali, para completamente fora do gol da linha da pequena área, né? Então, vou nele. Então nós temos 3 votos no Joseph, é isso? Não, 2 no Joseph, 1 no juiz, 2 no juiz e 1 no Léo Passos. Mais uma vez empatou, o juiz ganha um abraço de menino Alisson. Nunca mais apita, com toda certeza, afinal de contas, é pior do que qualquer geladeira do CBF, um abraço do menino Alisson. Tomara, principalmente que não venha, volte para jogo nosso. Muito embora também o quarto árbitro, o senhor Rony Cândido, também merecia um abraço do senhor Alisson Fernandes aí. Tá certo? Bom, é isso. Só fazer aqui rapidamente, já que isso aqui seria o papel de menino Lucas Deleucas, mas vamos fazer aqui rapidamente. Esportes especializados com Lucas. Hoje não é com o Lucas, é comigo. Eu vou falar com vocês que uma das coisas mais tristes de esporte especializado é o Twitter do América falando do vôlei. O América Vôlei perdeu pro SESI na Superliga. Não, o script ele é o mesmo desde o ano passado. O América é superado na Superliga de vôlei mais uma vez, e enfim, é o mesmo desse, só trocam o adversário. Cara, por incrível que pareça, esses dois últimos jogos eu assisti. E o América ganhou os dois primeiros sets dos dois jogos e tomou a virada em todos os dois. A discrepância do nosso time em relação aos outros é muito grande, cara. Os outros parece que é profissional contra semi-profissional. É fraco. Nosso time é muito fraco, coitado. Difícil pra cacete. E outra coisa, eu não entendo muita coisa de vôlei. Definitivamente não é muito minha praia. Mas sempre que você vê os adversários do América, você sempre vê um cara que você já viu jogando pelo menos uma seleção, um time maior e tal. No América não, cara. Todo mundo desconhecido e tal. Sei lá, eu acho que eu não tenho coragem de criticar o vôlei do América, não. É complicado. Não exatamente. Só mais uma coisa, o uniforme que eles jogaram, acho que foi sexta-feira, um verde e branco, muito dos bonitos, cara. Muito bonito. Ó, legal. O Sub-20 foi superado pelo Corinthians também por 2-0 no brasileiro da categoria, lá no Sesc Venda Nova. Foi hoje o jogo, né? O jogo. Parece que foi bom pelos comentários do pessoal aí, principalmente o pessoal que acompanhou lá, né? Falou que o jogo foi bem equilibrado, mas perdemos por 2. E ontem o Sub-17 perdeu para o Cachorrada 4-1. Como é que é? Sapatada, assisti esse jogo do Sub-17, inacreditável. Time muito mal gerido, diga de passagem, Marcão, treinador, o cara cagou no jogo. Primeiro tempo ali muito bom do América, tomamos um gol ali numa falha de erro de saída de bola. Aí o cara trocou os dois volantes do time, velho. Aí já tomamos um gol no primeiro minuto do segundo tempo, desandou a carroça. Foda. É isso aí, cara. O Atlético não tinha ganhado nenhum jogo no Sub-17, ganhou ontem de 4. E olha pra você ver, os caras soltaram um áudio antes do jogo falando que ia enfiar 3 no América. E mesmo assim conseguiu enfiar 4-1, o América não fez nada, inacreditável. Eu acho que a categoria de base do América hoje é um assunto que me preocupa muito, cara. Eu acho que a gente perdeu aquele celeiro de craque que a gente tinha até, sei lá, 10 anos atrás. Eu acho que ficou muito artificial, porque antigamente tinha muito profissionais que eram formados do próprio clube, né? Caras que estavam aqui há muito tempo, agora tá vindo muita interferência de fora. Jogador que tá vindo de Cruzeiro Atlético já quase formado. Isso meio que descaracterizou um pouco o processo do DNA formador. Sim. E o América, costumava captar muito no Venda Nova, nesses outros times, né, fora da duplinha, e sempre pegava bons talentos lá. E parece que hoje o empresário ele consegue muito facilmente colocar um jogador na base do América. Eu não sei se é um bom caminho, não. Não acho que seja, na verdade. Eu acho, assim, tem a pressão, a base, né? Falando com você, a principal ideia dela é formar jogador. O resultado é parte do processo, mas não dá pra julgar o que vem acontecendo só por conta da ponta, né? Se o time tá ganhando competições de base ou não. Contando que consiga revelar ali uns 2-3 por ano, já seria alguma coisa. Eu não sei, tá, como anda na questão de formação, mas se, pelo menos na parte de a formação técnica desses atletas, né? Eles estão chegando com uma qualidade um pouco melhor, porque, por exemplo, chegou o Messias, que ficou mais ou menos um ano treinando profissional até conseguir estar mais apto a jogar. O que foi o Mateuzinho, que também, tipo assim, subiu com 17, só foi começar a melhorar algumas coisas que ele vinha errando depois de uns 2-3 anos já treinando e jogando profissional. Uma coisa que o Glycon, o goleiro, ele falou que uma das coisas que ajudou muito o Matheus foi o fato de ele ter feito sub-20, ele ter sido subido para treinar com os profissionais ao invés de treinar com o sub-20, e aí o preparador de goleiro do profissional lá, agora esqueci o nome. O Silvio foi e trabalhou com ele para ir, quando ele chegou na idade sub-20, assim, de passar profissional, ele já estava muito mais formado do que, por exemplo, um goleiro que fica treinando com o sub-20 e sobe depois profissional. Então, achei, o Glyco falou isso, quem formou o Matheus foi o Silvinho, porque puxou ele, mais novo, ao invés de treinar com o sub-20, treinava com o profissional, e aí quando precisou dele, ele estava já dando conta, já estava com o recado, porque já estava preparado, né? Ou seja, a base nem sempre vai conseguir formar assim. Se a gente está mudando um pouco os aspectos, conseguir formar, o jogador chegar mais preparado para o profissional, beleza, pode não ganhar título na base, e se estiver formando para poder usar no profissional, é uma coisa, um ponto positivo, né? Agora, se não fizer nenhum dos dois, aí tem muita coisa errada, né? Eu só não sei como avaliar, né? Eu não sei a quantas anda, né? O tipo, mas, assim, por exemplo, esse ano subiu um profissional ali, o Carlos Alberto, pegou sessão de base. O Lisca tem elogiado alguns outros jogadores, acho que o Thales, lateral direito. Então, vamos ver, né? O cara que tá gerindo a base do América hoje é um cara que eu não conheço, né? Não dá pra falar assim, de histórico. Mas, um amigo meu que hoje tá, que tava na Tailândia, ele tinha um contato com um cara que trabalhou na base do América, ele deu um certo contato lá. De acordo com ele, o cara sabe bastante futebol, e ele pra base é um cara que faz bem o serviço, né? Agora, não sei exatamente o que ele tem feito, né, de positivo. Eu não tô tão informado, mas assim, se a gente começar a revelar 2-3 jogadores, independente se estiver ganhando ou não na base, eu fico feliz. Eu acho que a grande felicidade do processo foi perder o Brax, né, da base pro profissional, porque querendo ou não, né, melhorou muito o profissional, só que ele fazia um trabalho excelente na base também, né, acho que a gente perdeu esse timing, o próprio Aspirantes ajudou muito, a gente recuperou, o Ademir foi no Aspirantes, diga-se passagem, né, teve todo esse processo de transição, onde veio Vitão, Carlos Alberto, esse Golderson também aí, que tem multa milionária, até hoje não teve oportunidade, mas acho que passa muito por isso que você falou mesmo, Felipe, tá chegando pessoas que a gente não conhece o trabalho também. O Fred chegou com muitas ressalvas, estava chegando muito jogador direto do Atlético. Eu acompanho de perto a base, né? Conheço, sei de muita coisa. E me preocupa. Acho que ontem foi um resultado que o América, se ganhasse os dois jogos, poderia classificar. Tomou uma sapatada do Atlético, não tinha ganhado nenhum jogo, né? Foi meio estranho, mas vamos ver, né? Os próximos capítulos. Mas pelo menos as Coelhas do América, né? São o nosso orgulho. Ganharam de 3-0 no Operário Mato Grosso. São vice-líder do nosso grupo aí. No brasileiro, A2, né? Então, pelo menos, eu me incomodo um pouco quando chega o Twitter das Coelhinhas, que eu fico pensando que se chamasse o time titular de Coelhinhos, eu ia ficar meio puto. Então, não gosto muito, não. Então, são as Coelhas da América, porque Coelhonas, eu acho que é meio desrespeitoso Coelhinhas, mas pejorativo, né? Não é? Tá parecendo uma coisa fofa, assim, sabe? E diminutiva também. Porque que é mesmo que falasse, levar pro lado racional da coisa, é chamar os caras de coelhinho e ninguém ia gostar. Pois é, exatamente. Temos um programa, pessoal? Temos um programa. Então é isso aí. Próximo jogo. Encararemos aí quarta-feira o Inter, às 9h30, meu Deus do céu. E no sábado, das 16h30, joguinho de tarde, encaramos o Operário lá. Cuiabá. O Cuiabá, gente, tô ficando doido. Tô falando com vocês que eu tô ficando doido com esse time. E o Cuiabá com o time reserva, né? Graças a Deus. Que eles também estão enrolados na Copa do Brasil, igual a gente mesmo. Então, dia às 9h30, no sábado, Cuiabá e América. Meu Deus. Então, é isso aí. Boa semana a todos. Grande abraço. Ah, o Guilherme, você... eu esqueci de perguntar. Notícias do futsal, pô? Futsal, né? Hoje teve um vídeo aí que a gente anunciou do Lucaneta, né? Um pouco da historinha, se ele de fato veio ou não. Confirmamos, né? Convidando a todos a participar. Tá lá na minha rede social também. Te passo o link já. Depois, se a galera quiser também te procurar. E essa semana tem uma novidade aí, eu acho que vamos anunciar um campeão mundial e graças a Deus deu tudo certo, né? E como a gente vai contratar esse campeão mundial é mais extraordinário ainda, então fiquem ligados aí, vai ter notícia, mas do futsal volta dia 26 de novembro, vai ter campeonato metropolitano aí, é para quem não sabe, né, o futsal do América nunca ganhou um título, é a primeira oportunidade, então o projeto tá caminhando bem. Estadual é só em janeiro, postergaram, não vai ser esse ano, mas em janeiro também tem campeonato mineiro. E o futsal é aquela coisa, né, Jara? Ainda são ligas que a gente consegue participar, são essas mais regionais, estaduais, né? Mas a gente está estruturando o processo. Tudo certo, 2022, Liga Nacional, né? Para quem não sabe, né, a Liga Nacional de Futsal funciona, né, naquele esquema de franquias, né, de cotas, então é mais complexo, investe muita grana, então vamos no passinho, vai rolar. Vai rolar. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos, grande abraço, até mais.